você precisa de um milagre aqui hoje, de uma intervenção de Deus no teu viver. Faz tanto tempo que não acontece nada, tudo piora e só te faz sofrer. Só que eu vim de longe pra te dizer algo, que hoje Deus tem um encontro e é com você. Hoje tem crente que vai sair daqui sorrindo, pois o que Deus vai fazer vai ser tremendo e vai ser lindo. Eu já estou vendo você vencendo, eu já estou vendo você ganhando. E pelos olhos da fé estou vendo você de pé, dando glória sim, cantando. Tem surpresa nessa prova, tem mudança na tua história. A bênção vai ser tão grande que até quem passar correndo vai enxergar tua vitória. Tem crente aqui que vai voltar aqui e vai agradecer, porque Deus quer assim. Não tem lei na terra que assim peça de Deus fazer e de Deus agir. Vai ser diferente, ninguém nunca viu. Todos vão dizer como Deus agiu. Prepara o culto pra agradecer. Eu dava um glória se eu fosse você. Se você tem pra Deus, Deus tem pra você. Tem glória, vitória, agora é hora de Deus mudar a história. Tem fogo, renovo pro povo, tem poder de Deus e tem pra todos. Tem poder aqui, tem poder ali, Deus vai batizar, curar no teu lar. Tem causa perdida sendo revertida, papel assinado pra crente ganhar. Agora chegou o momento de Deus levantar e te tirar da prova, pois hoje é o dia marcado, é o dia de Deus. Hoje é o dia da vitória. É, tem glória, vitória, agora é hora de Deus mudar a história. Tem fogo, renovo pro povo, tem poder de Deus e tem pra todos. Tem poder aqui, tem poder ali, Deus vai batizar, curar no teu lar. Tem causa perdida sendo revertida, papel assinado pra crente ganhar. Agora chegou o momento de Deus levantar e te tirar da prova, pois hoje é o dia marcado, é o dia de Deus. Hoje é o dia da vitória, é o dia da vitória.